Francisco, Francisco, nós te acolhemos com amor. Francisco, Francisco, no abraço do Redentor. Francisco, Francisco, nós te acolhemos com amor. Francisco, Francisco, no abraço do Redentor. Juventude eterna, Francisco. Coração fraterno, Francisco. Passos peregrinos, Francisco. Hoje nos confirmas na fé. Acolhemos com amor, Francisco, Francisco, no abraço do Redentor. Juventude eterna, Francisco. Coração fraterno, Francisco. Passos peregrinos, Francisco. Hoje nos confirmas na fé. Francisco, Francisco, nós te acolhemos com amor. Francisco, Francisco, no abraço do Francisco, bem aparecida, Francisco, é só festa e bênção, Francisco, porque nos confirma.